grita, vem, o povo clama, mas Jesus está presente e o problema controlou. Talhas de pedras, homens encheram com água, mas a água em vinho puro foi Jesus quem transformou. Há 4 dias, Lázaro morto e sepultado, seus parentes e amigos impotentes a chorar. A força humana tira a pedra, abre o sepulcro, mas Lázaro sai para fora, só Jesus pode ordenar. Comparar não dá, quero analisar a força do homem e o poder que em Cristo há. Se for comparar, abre o telhado, faz descer um paralítico até onde Cristo está. Mas o poder de Jesus Cristo é quem perdoa, cura e diz: toma o teu leito e volta em paz para o teu lar. Certa mulher há 12 anos padecia e aos médicos recorria sem nenhuma solução. Segue Jesus na multidão, toca-lhe as vestes, sai o virtude do mestre e o seu corpo ficou sã. Comparar não dá, quero analisar a força do homem e o poder que em Cristo há. Se for revolto, ondas bravias, aflição e agonia, pescadores a clamar. Jesus desperta, fala o vento, o mar amansa, borrasca se faz bonança, se Jesus no barco está. O homem é falho, Jesus Cristo é infalível, opera no impossível e não tem limitação. O homem é fraco, Jesus Cristo é